Lucas, no que eu contar até três, você vai entrar no estado de sono profundo e vai me contar tudo o que te aconteceu nos últimos 3 meses. 1, 2, 3. A escola me zoou só porque tentei mamar meu pau. Tempo até passou, mas lá na faculdade tá tudo igual. Nem alcancei meu dick, eu não tenho tarimbingo lins. Me tirou pra beat, até que eu virei o Forever Alone. Pai gosta de mim. Quem passa sempre solta aquele risinho. Queria só tentar bater uma sim. Punheta sem as mãos. Chupa, meu irmão, que porra tu tá falando, cara? Tu acabou de sair do escuro aqui, pô. Tu espera que eu vá contigo a porra de um clube da chupa, meu irmão. Tu tá maluco, porra? Que porra é essa? Quem é esse cara? Será que quer trollar? E ele me chamou pra uma noitada e começou a falar. No fundo do bar. Acorda, Lucas. Você já pode voltar, Lucas. Lucas, do que você tá falando? Não existe nenhum clube da chupa, Lucas. Lucas. Lucas. Acorda, Lucas. Lucas, o clube da chupa nunca foi real, Lucas. Lucas, tá tudo bem, chupa o próprio pau. Não, não, você não tá entendendo. Nem tentei. Juro, yeah. Tu teve um colapso e tu tá sozinho. Não tem nenhum Daniel. Qual é o cara? Qual é o cara? Qual é o cara? Então o clube da chupa não existia? Lucas, tu nem saiu de casa. Tu nem te formou no ensino médio. Era tudo dentro da minha cabeça. Uns 3 meses. Mas o clube da chupa tava cheio de sêmen. O clube da chupa não existe. Com a cabeça na rola eu chupei meu bilau. Tu tava sozinho no escuro, yeah. Mas o clube é real. Eu passei por lá e eu vi muito pau. Primeira regra. Primeira regra, Lucas, chega, Lucas, não existe, cara. Não existe o clube da chupa, cara. Toma aqui, Lucas. Para, Lucas. Para com isso. Não existe o clube da chupa, cara. Não dá fé, mano. Para. Aí! pau. Vamos chupar.